Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico para esta tarde de sábado, 9 de julho de 2011. Vamos ter aqui hoje música instrumental portuguesa, neste caso do flautista Ranquial. Ele vai-nos trazer aqui 6 temas que nós escolhemos, 6 músicas para começar bem esta tarde de sábado. E porque queremos que comece com o ritmo, vamos ficar primeiro com Ai Moraria, uma música mais calma, de facto, mas depois vamos ficar com Bombaião e ainda com a Maratona, peço desculpa. São as 3 músicas que vão dar início a mais uma edição deste programa, uma edição que contará apenas com 2 intervenções da minha parte, ou seja que daqui a pouco vou deixar-vos um até amanhã, mas por agora é tempo de ouvirmos então estes 3 temas de Ranquial. Recordo: Ai Moraria, Bombaião e Maratona. Canal 2. pronto. Há pouco disse-lhe olá, agora vou dizer-lhe adeus, ou boa tarde apenas e até amanhã, como preferir. Vou despedir-me com mais três músicas de Ranquial. Três músicas bem tradicionais portuguesas. Primeiro, com O Rama, O Que Linda Rama. Depois para ouvir também A Rusga e vamos fechar com uma pequena música de sensivelmente 2 minutos, que é Oliveirinha da Serra. São então as três músicas que vão fechar a edição de hoje, deste Nota 7, para este princípio de tarde, 12 horas e 30 minutos, de sábado, dia 9, aliás, de julho de 2011. Já a seguir chega mais um Girassom com música portuguesa para ouvir. Fique bem, forte abraço e até amanhã. Yeah. Canal 2.